Faixa 15. Hora do esporte. Pressão olímpica. 2008 é ano de Olimpíadas, evento que acontece de 8 a 24 de agosto em Pequim, na China. Neste ano, o Brasil bateu recorde de atletas e modalidades em disputa numa mesma edição de Jogos Olímpicos. O país já garantiu 251 representantes em 31 esportes diferentes. Nos Jogos de Atenas, em 2004, o Brasil enviou 245 esportistas que disputaram 26 modalidades. Da Grécia, vieram 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, que garantiram a 16ª colocação no quadro geral de medalhas, uma marca até então histórica para o esporte nacional. Esses números refletem a evolução do esporte profissional no Brasil, mas, ao mesmo tempo, aumentam a pressão exercida sobre os atletas, que sofrem uma cobrança cada vez maior por bons resultados. Por isso, os especialistas do esporte avisam: não só o treinamento físico deve estar em jogo, preparar o psicológico é fundamental para uma competição desse porte. De acordo com o treinador e professor de educação física da Universidade Federal de Minas Gerais, o Emerson Silami, os atletas têm que estar bem equilibrados emocionalmente. Mas você tem que lembrar que o atleta é um ser humano que convive igual a gente, com pais, tios, filhos, etc. Então o atleta tem que ter muito sangue frio, né? Então tem que estar bem preparado emocionalmente. Assim como nos Jogos Paralímpicos, a expectativa por bons resultados nas Olimpíadas de Pequim aumentou bastante depois do excelente desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan e Parapan americanos, realizados no Rio de Janeiro em 2007. Medalhista de ouro na última edição dos Jogos Pan-Americanos, o maratonista mineiro Frank Caldeira diz sentir essa mudança. Mas o atleta, que vai representar o Brasil pela primeira vez numa Olimpíada, parece lidar bem com a pressão. É tudo com muita cautela, né? Eu acho que é deixar bem claro, né, para todos os brasileiros que a única responsabilidade que eu carrego é de representar bem o meu país, né, o Brasil. Isso é que é válido, é ir competir, fazer o melhor. Se não der um resultado expressivo nessa, a gente tenta na próxima. Primeira Olimpíada, eu sou um atleta jovem, 25 anos, tenho muitas Olimpíadas ainda pela frente. As judocas de Brasília, Ketelin Quadros e Érica Miranda também são estreantes em Olimpíadas. As duas treinam em Minas Gerais desde 2006 e não se dedicam apenas ao aprimoramento físico, mas dão atenção também ao lado emocional. Para Ketelin, que conquistou a medalha de prata na categoria médio na Copa do Mundo de Judô, realizada este ano em Belo Horizonte, o trabalho psicológico ajuda a lidar com a saudade da família, que ficou na capital federal. Toda vez que tá cansado, pensa em desanimar, aí não, penso, pô, deixei minha família, então não, então vamos se dedicar. Um apoio que eu sempre tive, continuo tendo, isso é isso, é a saudade, mas é por uma boa causa. Érica Miranda, que foi medalha de prata na categoria meio leve, no Pan do Rio de Janeiro, considera natural a cobrança para a evolução do atleta na competição, mas afirma que, apesar da pressão, o foco do esportista não deve ser a medalha. Eu acho que o atleta não tem que se pôr responsabilidade, mas essa cobrança é uma cobrança natural, uma cobrança querendo chegar, uma cobrança de dedicação. E se ele já ficar com aquela cobrança dentro da competição de eu tenho que medalhar, aí nada flui, aí ele trava, ele não compete bem. Na visão do professor Emerson Silami, o esporte é uma forma de o ser humano se superar e, independentemente dos resultados obtidos, é assim que deve ser encarado. Eu sou Bruno Vieira e esta é a Revista Realejo.